Live. Agora. The best DJ Edison in the news at live. Abrindo suas asas para sua família. Itália Vicada! Vicada! Dali, dali, dali, dali! Hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. E o pop! Mais forte. Só quem é filho de Deus aí bota o bracinho em cima. E quem vai entrar 2018 com o pé direito, bota pra cima e canta. Vai. E quem sabe cantar essa aqui também, ó. A gente brigou. Forte nome. O que me fez chorar? Bora, DJ! pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Estão dizendo que vai até o 12, né? Vai até o 12, vai. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Hoje não pode, tá mirim, tá na manha. Mas a gente bota assim, ó. Chama, aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Tá ligado que o pop não é no 14, não. O pop é assim, ó. Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18. Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho. Eu quero saber se tem alguém aí do Corinthians. Tem? Se tiver, bota no LED do pop aí do Corinthians. Só quem é do Corinthians. Bota no LED isso, bota, bota, bota. Campeão brasileiro! Campeão brasileiro! Agora eu quero do Flamengo, tem do Flamengo aí, tem? Bate na palminha a torcida do Paysandu. Bate na palminha a torcida do Paysandu. Bate na palminha. Só quem torce pro papão. Vai, vai, moleque. Torcida do Paysandu. Agora é o seguinte. Eu quero que a torcida do Remo dê uma vaia na torcida do Paysandu. E a torcida do Paysandu dá uma vaia na do Remo aí. Mas a torcida do Leão joga pra cima, bate na palminha, joga pra cima, bate na palminha do Leão. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, vai, Alisson! Tá cheia de papi no WhatsApp. Um gostosão, papo sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. DJ Lohan que tá todo bem. Rompe fronteiras mesmo de verdade, viu? Fala, Pezão! Olha o som, maninho! Pararam pra reparar. Eles estão ouvindo esse som. Isso é super! Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. O som de ser como o ar merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Foi do baile muito louco, a fim de se envolver. vai dar PT, vai dar. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar. Camarim de Beto Oda também tá aí com a gente. Alô, Beto. Hoje é aniversário do meu parceiro. Ela chegou na festa. Bem 10. Ladrão, é a tal da bandidona que só coça pros ladrões. Ele só esqueceu o bolo, mas tá bacana, meu irmão. Coça pros ladrão, que só coça. Esquece o bolo, mas o dinheiro não. Que tira selfie com as amigas, dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas estão pro crime, que hoje elas estão pro crime, que hoje elas estão pro crime, que hoje elas estão pro crime. Tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo e se não der certo? Vai morar daqui. E achar? Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Quando eu vejo elas brigando, é o boladão parar até se falar. Tão me culpando, me chamando de sabe. E o nosso amigo Bruninho Super também, do Cafezal, colombiano no pop. Pablo Escobar está na área, garoto. Era do Cafezal DJ 2000. Cid Martins, hoje não é seu aniversário, não, menino. Cabelo tem cortado. Foi ontem, né? Tem trajado as meninas até feliz. Isabel Colombo. É o homem que faz mais aniversário em um ano. O DJ Carlinhos. É o Sidney Martins, ele diz: olha, isso manda a putaria, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. A Lorena é muito bom. Aí bora pra frente, rapaz. Vai. Mais um pouquinho. E agora? Você vai se dar por cima. E o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Solteiro hoje no pop, quem é, quem é, quem é? Só quem tá solteiro. Vem! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Ih! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Faz a... E quem tá solteiro, levanta essa mão. Quem tá solteiro aí? Rapaz, quem tá solteiro é o Beto Oda, meu irmão. Joga pra cima, vai, vai! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. Feliz em 2017, aí bota o bracinho pra cima. Quem curtiu muito, quem ficou muito em 2017, bota o bracinho pra cima. Agora, quem é que vai entrar solteiro em 2018, bota o bracinho pra cima. Pra cima. Quem é que vai ser mais feliz ainda em 2018? Bota pra cima, só quem vai ser feliz. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto. Pode crer. Você sempre me ganha na manha. Que mistério você tem. Eu, hein? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me. Bora, Verona! Pra eu fugir. Bota pra cima, mulher! Poder meu estado, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. E dói desse, e dói desse, e dói desse, e dói desse, e dói desse, e dói desse, e dói desse, e dói desse, e dói desse. E o Romário, os Playboys vindo também com a gente. We'll be right back. gente também. Deixa eu bem baixinho, Gelson. Quem tem um amigo viado aí, aponta pra ele. Quem tem um amigo viado? Quem tem uma amiga sapatão agora e aponta pra ela? Aponta. Agora, amigo viado, tu abraça ele e deseja essa música pra ele aqui, ó. Ó. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou. Não é pra bater, pra abraçar. Não é pra bater, hein? A gente brigou, eu mandei os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a duas também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga. Esse Felipe é danado, mano. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar ser mal. Não vou te mentir muito, hein, Felipe? Que eu vou jogar bem na sua. Vem, vem! Agora eu quero mais uma mulher pra dançar aqui no palco. Deixa a morena aí, deixa a morena aí. Eu quero mais uma pra disputar com ela a música que eu vou tocar aqui. Tem uma mulher solteira, só vale se for solteira. Tem que estar solteira pra dançar no Super Pop. Tem que estar solteira pra dançar com o Super Pop. Se não tiver, deixa só ela mesmo que ela arrebenta. Tem Jamaica, tem mais uma? O Lohan pode subir também. Ei, Lohan. Menina. Não. Pra cima, bora, bora, bora. Deixa só ela que ela arrebenta. Bora. DJ Alisson tocando. Eita novinha, que camovada. Rebolando a raba, dando bumbum dada. Eita novinha, que camovada. Bum, bum, bum, bum, bum, bum dada. Vai, vai, vai. A minha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. Agora, velho! Deixa só as duas. Que rebola, vai na dança, bala, balança, busanfa. Kika rebola, vai na dança, bala, balança, busanfa. Joga potranca e não se acanhe. Pina potranca e toma, toma, toma. Pina potranca e toma, toma, toma. Pina potranca e toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranca e toma, toma, toma. Pina potranca e toma, toma, toma, toma, toma. Bota, tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás, novinha tarada, tá muito abusada. Assim, Dimocinho. Agora quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. O sinalzinho vai. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Bora, bora, bora, solta o lá. Toma-te. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Oi, morena. Tá certo? Ei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. E o nosso amigo Pablo Escobar também tá aqui, bicho. Ele e a Jéssica, o casal live. Quicando, tentando, quicando. Sentando, jogando a bunda, tentando, quicando, sentando. É o pique, vai quicando, vai tentando, vai quicando, jogando a bunda, vai quicando, vai tentando, vai quicando. Jogando a bunda, já te falei que eu não presto. Que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. É o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. Ellison. Quando vi essa morena. O empresário Alexi! Tá aí com a gente também! Aí, empresário Alexi! Aí, maninho! Aí, DJ Ellison! Manda, brother! Solta, som! Som, som, som, som. Bora partir pra cá agora. Assim, de mansinho, vai, maninho. Mais um. Libera, garoto! Só marcante doida, meu irmão! Sufé! Aconteceu. Me magoou, não pensou no nosso amor. Brigou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. DJ Alisson. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. No meu quem gosta do nosso amigo Negão do Lava Jato, meu irmão. Todo meu amor, mas eu espero que ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela, ela, ela não. Eu, disse com o coração. Ela, ela não. Eu, tome sua decisão. Ela, ela, ela não. Eu, disse com o coração. Ela, ela. Bora pro mix, bora tomar um. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tá noite de amor, oh, oh, oh. Tá Família Show, antiga metrópole, o Natalzão da família pop. E a galera que vai passar o Réveillon em Belém, a pedida é Cidade Folia. Como vou te esquecer? Verona, tá aí presente com a gente também. Um beijo pra você, Verona. Não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. E aí? Ainda escuto sua voz sussurrar, que sou meu. Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? Prestando atenção também aí, beijezinho. O camarote. Tá pertinho de você. VIP, a galera VIP. Curtindo pop hoje aqui, meu irmão. Estão curtindo muito. Aquela galera que rompe fronteiras. Não tem fronteiras, né, meu irmão? Somente Deus. Agora. Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Meu marido Ben 10 tá no berço hoje. O Andrezinho Veneno. Alô, Bodão. River Alves. Hugo Marciano. Presente com a gente, o Iranzinho, o Carlinho, da equipe Cachaça, a Tani e Careca. Deixa eu pegar pra você. Comemorando hoje o aniversário do Ben 10. E acha show, pichou, pichou. Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você. Parabéns. Sou maluca, maluca por você. Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Mexe com a gente de verdade, Lili Alisson. E aí, Loro de Guatiburu, está presente com a gente. Tava lá no Festival do Caranguejo e hoje está aqui com a gente de novo, novamente. Pode crer. Bate 30 fotos em um segundo. Outra! Alô, é mortadela. Aí, Beto! Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. Aí, né, pezão? Falando com a luz, ele dá um mau valor. Peço teu amor. Tenha esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Só na dor, falando com a luz. Só eu e você. Tá aí com a gente também, alô Ricardo! Essa que tu me falou, pode fazer vai ter drenado mesmo. Mas outra DJ Junior André, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu DJ Ellison. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Grande amiga Verona, tá aí com a gente. Vários carnavais, hein, Verona? Você faz parte dessa família! Você faz parte da família Pop. Que pudesse amar alguém? Alguém tanto assim. Que? Fiquei com medo e fugi. Precisa aprender. O meu amor já foi forte. parabéns pra ti, brother. Tamo junto sempre. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. Aquele abraço também à família. Tu é um menino. Ora por dentro. Aqui presente lá no. Aquela noite. PNG, não, gente. Olho nos olhos, te falei, amor. Que na vida tudo passa. Um abraço também, empresário Leandro. Lá do Lava Jato, alta pressão, direto de Tailândia. Repita comigo. Tô contigo, hein, Monica? Bora, Maria! Maria! Maria! Só mais uma chance. De verdade. Essa música vai pro cara que pisou na bola, ou pra mulher que pisou na bola também. E aí? Só mais uma chance não custa nada, né? Eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. É pra ela, Rani! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Custa tanto. Viver sem ti. Peço só mais, só mais. Só mais uma. Só mais uma chance. Só mais. Alô, Gabriel! Uma alô, Dalva! Eu só. O Tafarel! Peço, e a Teis, é isso mesmo? Só mais. Só mais uma chance. Chance. Só mais uma chance. DJ Marcos Cauê. Produzindo o que você gosta de ouvir. Wellerson e Sávio, os jovens do Mix. Manda mais uma, Harrison! Não estou de boa, quase pra ficar maluco à toa. Solidão não perdoa, magoa, mas vou curtir desse jeito. Beber a noite inteira com parceiros, uísque, Xandão e camarote fechado. Não tem pra ninguém, vem pro Ellison. DJs Ellison, Juninho, Ellison. Vão sobrevoar com a Dixie, Nandinho. Essa família é um show. A nossa garra é forte, não te mede. O meu águia vai pra cima. Bater de frente, te segura. Chegou. O águia vai tomar picada. Picada. Bicho com águia vai tomar picada. Toma. Picada. Toma. Picada. Picada. Bicho com águia vai tomar picada. Toma. Picada. Picada. Picada. Bicho com águia vai tomar picada. Picada. Picada. Toma picada. Toma, toma, toma picada. Toma, toma, toma picada. Toma picada. Toma picada. Toma, toma, toma, toma. Você vai sentar por cima e o DJ vai te... Júnior Santorini. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Toda pinha na potranca do bumbum, ela balança e o gritinho, ela vai se apaixonar. Senta, senta, senta, potranca, senta, senta, senta, potranca, senta, senta, senta, senta. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Toma tapinha! Toda pinha na potranca, o bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Dá-lhe picada! Hoje eu vou dar-lhe a picada. Seu moço, eu venho. baixinho. Solta o play agora, vai, vai, vai. Um, dois, três, já! Som. O bagulho tá louco, ela deixa pra mim, sensual, provocante daquele jeitinho, que cinturinha mole, rebola teu tchanão, ô novinha, me diz de onde vem esse tom, tom, tom, tom, tom. Encostei seu corpinho, encostei seu corpinho, encostei seu corpinho. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. É chope, é chope, é chope, é chope. Só chope, é chope, só chope. É chope. Eu conheço uma galera que vai só no chope. Bora pra cima, barrigue. É chope. Caso do Felipe, do Sidney, nem do Alex. É chope, é chope. Porque a onda deles é assim, ó. É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. É piriquita, é piriquita, é piriquita, é piriquita. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Cobra da Água, a marca oficial da família Pop.